saber se o seu nome tá escrito no livro da vida, pra que possa morar no céu também. Antes que seja tarde, antes que você morra, eu quero ouvir você cantar assim. Antes que você morra, eu quero ouvir você cantar assim. Eu vou morar, eu vou morar no céu. Eu vou morar, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Saudade que estamos sentindo.